Continuando com a nossa aula de Kitab al-Tawhid, disse o Imam al-Mujaddid, rahimahullah, Babu ma ja'a fi himayat al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, hima al-Tawhid wa saddihi turuq al-Shirk. O Imam al-Mujaddid, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, rahmatan wasi'a, entra no penúltimo capítulo do Kitab al-Tawhid e disse, Babu, capítulo, sobre o que foi mencionado a respeito da preservação do profeta sallallahu alaihi wasallam, do Tawhid e o seu impedimento de tudo aquilo que leva ao shirk. De tudo aquilo que leva ao shirk. Portanto, ficamos a perceber com este título de que o Sheikh Rahimahullah quer mencionar aquilo que foi relatado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, da sua preservação ao monoteísmo, da sua preservação ao monoteísmo e tudo aquilo que leva também ao monoteísmo e tudo aquilo que leva também ao monoteísmo. Este capítulo tem um capítulo que a gente passou, o capítulo número 18 ou 19, tem um capítulo que tem um título semelhante a este. A diferença é que neste capítulo, o Sheikh Rahimahullah fala das palavras ou das ações que podem ser um motivo de levar a pessoa ao shirk. Pode ser um motivo de levar a pessoa ao shirk. Enquanto que no capítulo anterior, o Sheikh Rahimahullah falava de crenças e coisas que levam a pessoa ao shirk. Portanto, aqui fala Rahimahullah de palavras que a pessoa pode dizer que podem levar a pessoa ao shirk. Então, ele quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam protegeu o tawhid, protegeu as pessoas de caírem no shirk, impedindo a elas de proferirem determinadas palavras que podem levar a eles a esse shirk ou a saírem do monoteísmo ou a diminuírem o seu monoteísmo. Tá aí. Disse rahimahullah عن عبد الله بن شخير عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا تولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. طيب الشيخ رحمه الله mencionou como evidência deste capítulo uma narração a partir de Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu. E neste hadith, este sahabi relata, disse que entalactu fi wafd bani amirin ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Havia uma delegação da tribo Amir que se dirigia ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele, Abdullah ibn Shikhir, fez parte dessa delegação. E quando eles chegaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse Abdullah ibn Shikhir, فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا. Yani, quando eles chegaram na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam, começaram a elogiar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, dizendo أَنْتَ سَيِّدُنَا. Tu és o nosso líder ou o mais nobre dentre nós. فَقَالَ. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu esse elogio deles, disse: As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. O líder, aquele que tem a liderança, aquele que é o melhor, é Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulna. Então eles continuaram a elogiar o profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo outras palavras, disseram dessa vez: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا. Yani, de que O profeta sallallahu alaihi wasallam é o melhor dentre nós na superioridade. É o melhor dentre nós na superioridade. وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا. E mais à frente elogiaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo que ele, sallallahu alaihi wasallam, أَعْظَمُنَا طَوْلًا, de que é o melhor, yani dador, ou o melhor capaz de dar a eles algo, yani elogio. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse elogio, disse sallallahu alaihi wasallam, فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم. Ele disse sallallahu alaihi wasallam, usem as palavras que vocês estão habituados a dizer. Quer dizer que não tenham takalluf, não começam a inventar palavras para me elogiar. Usem as palavras que são comuns vocês proferirem e não inventarem essas palavras, yani, elogios, yani, fora daquilo que é habitual. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a eles a dizerem palavras que eles estão habituados e não se esforçarem a elogiar o profeta sallallahu alaihi wasallam com palavras que nem faz parte do seu costume. وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ. Ele sallallahu alaihi wasallam disse que o shaitan não tome vocês como mensageiros. Yani, ou não façam de shaitan, ou não deem ao shaitan oportunidade de vos fazer mensageiro dele. De vos fazer mensageiro dele. O que quer dizer isso? O profeta sallallahu alaihi wasallam, primeiro, nesta narração, quando foi elogiado sallallahu alaihi wasallam, quando começaram a elogiar a ele com essa tribo, o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou humildade a Allah subhanahu wa ta'ala, proibindo a eles de exagerarem no seu elogio, proibindo a eles de exagerarem nos seus elogios. E isso mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam era humilde e respeitava a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele sallallahu alaihi wasallam proibiu eles de proferirem esses elogios e disse para eles usarem palavras que não têm exagero no elogio. E não há dúvida, primeiro, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor das criaturas. E isso é algo que não há dúvida. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, para evitar fazer as pessoas caírem no shirk posteriormente ou exagerarem a respeito dele, proibiu a eles de elogiarem ele com aquilo que é a realidade, com aquilo que é a realidade nele sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a proteger as pessoas de caírem no gulu, no exagero, e esse gulu posteriormente levar a eles ao shirk, levar a eles ao shirk. E é aquilo que aconteceu depois dele sallallahu alaihi wasallam. Quando você olha para os mutasawwifa, os sufis, que exageraram no profeta sallallahu alaihi wasallam, exageraram nos santos, acreditando que o profeta sallallahu alaihi wasallam é capaz de ouvir os dua dele, é capaz de responder a eles, ou os santos são capazes de beneficiar ou prejudicar a eles. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam protegeu a sua umma, eles, os mutasawwifa, caíram naquilo que ele sallallahu alaihi wasallam impedia as pessoas de, yani, de fazerem. Portanto, nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra que os elogios são razão, é uma das razões que leva a pessoa ao gulu, ao exagero. E esse gulu leva a pessoa ao khudlan, à perdição. Leva a pessoa à perdição. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a eles de elogiarem a ele sallallahu alaihi wasallam, mesmo sendo as palavras que eles proferiram sendo verdadeiras. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê numa outra narração, disse: "Ana sayyidu walad Adam wa la fakhr." Yani ele sallallahu alaihi wasallam informou de que é o melhor dentre os filhos de Adam, yani os melhores, é o melhor dentre as criaturas, dentre os seres humanos. E ele mais à frente o que disse? Wala fakhr. Yani disse: "Isso não é orgulho. Eu estou a informar, mas não é yani um fator de que yani estou a me orgulhar a vós, estou a dizer que eu sou melhor dentre vós, de que vocês não são nada, coisa dessa natureza." Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui simplesmente informou, e ele sallallahu alaihi wasallam, como vê numa outra narração, mencionou as qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele yom al-qiyama e não deu aos outros. Daí que ele sallallahu alaihi wasallam é a melhor das criaturas sallallahu alaihi wasallam, e é o melhor dentre os profetas sallallahu alaihi wasallam. Mas mesmo assim, quando viu as pessoas a elogiarem a ele, dizendo que ele é o melhor dentre eles, ele sallallahu alaihi wasallam cortou isso pela raiz, para evitar as pessoas caírem no gulu, no exagero, e posteriormente caírem no shirk. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam protegia o monoteísmo das pessoas para que eles não caíssem no shirk. E ele sallallahu alaihi wasallam cortava a porta de tudo aquilo que leva ao shirk ou à perdição, ou leva até ao mal, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra de que você não será um verdadeiro monoteísta até que você abandone esses elogios. Até que você abandone esses elogios a outros. E veja só que aqui é um elogio com base na verdade. Al-madhu bil-haq. Então, o que fará aqueles que elogiam com base na falsidade? Yani, começam a descrever uma pessoa com aquilo que não é a realidade dele. Descrevem pessoas com aquilo que não é a realidade nessa pessoa. Portanto, isso é um elogio bil-batil, elogio com base na falsidade. Yani, se o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas de elogiarem a ele naquilo que é verdade e aquilo que é a realidade dele sallallahu alaihi wasallam, então o que fará aqueles que elogiam bil-batil, aquele que elogia com falsidade, com a falsidade? Nasal Allah al-afia wa salama. Portanto, essa narração podemos tirar como lição tawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo que a gente deve seguir como exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam. Devemos ser humildes, e essa humildade nos aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais a pessoa fica humilde, mais fica próxima de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele vê em si que ele não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E isso faz com que ele se aproxime mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele, quando olha para si próprio, olha como uma pessoa que yani, não tem nenhum peso, e uma pessoa que é muqassir, uma pessoa que yani, não cumpre como devem ser as coisas, e que deveria adorar Allah mais ainda. Sendo assim, ele se esforça no ibadah, e isso o aproxima a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário daquele mutakabbir, aquele que é orgulhoso, ele, quanto mais cresce o orgulho nele, mais se afasta de Allah subhanahu wa ta'ala, porque pensa que ele yani, é algo que tem, é uma pessoa que tem valor. Sendo assim, se afasta de Allah subhanahu wa ta'ala devido a esse orgulho. Allah subhanahu wa ta'ala coloca ele na perdição, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou yani, em vários o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou em vários hadith, de que aqueles que são orgulhosos, yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala castigará eles com um doloroso castigo. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nesta narração ensina-nos a sermos humildes. Bem como também o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o exagero no elogio. E aqui os sábios mencionam de que o elogio reprovado é aquele elogio que é fil muwajaha, yani quando a pessoa se dirige a alguém. Você vem na presença de fulano e diz: "Oh, mashallah, tu és o mais sábio dentre nós, tu és o que mais memoriza, tu és não sei o que, tu és isso e aquilo, à frente dele. Isso é que é a coisa que é proibido no que diz respeito ao elogio. Yani, al-madhu bil-muwajaha. Yani, a pessoa elogiar alguém na sua frente ou a se dirigir a essa pessoa. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, quando viu um sahaba a elogiar um outro sahaba, disse: qata'ta unuka akhika. Yani, você cortou a cabeça do seu irmão. Esse elogio, yani, é algo que você com ele cortou a cabeça do seu irmão. Yani, quer dizer que isso você está a prejudicar o teu irmão, pois vai criar nele ta'zim an-nafs, a pessoa venerar a si próprio. Quando a pessoa mais é elogiada, a pessoa começa a pensar: mashallah, eu tenho valor, eu sou alguém com valor. E isso traz nele kibr, arrogância. Isso são qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração, yani, proibiu-nos a esse tipo de elogio. E não é mal a pessoa, por exemplo, elogiar alguém com aquilo que essa pessoa tem, mas não a se dirigir a ele. Por exemplo, a pessoa está a comentar, duas pessoas estão a comentar, dizer: mashallah, fulano, yani, se esforça no ibada, fulano, yani, tá sempre, mashallah, fulano, tá sempre na primeira linha, na mesquita, no safo al-awwal, fulano, mashallah, memorizou muito do Alcorão. Não é mal a pessoa elogiar uma outra pessoa quando ele não está presente numa conversa ou coisa dessa natureza. O que é proibido é a pessoa elogiar fil muwajaha, elogiar yani, na presença dessa pessoa ou a se dirigir a essa pessoa. Por exemplo, a pessoa escreve uma carta para fulano: anta, yani, tu és o mais sábio dentre nós, coisa dessa natureza. Isso é que yani, é proibido. E o elogio exagerado é proibido em todos os casos. Yani, o elogio normal é permitido quando a pessoa não está presente e quando a pessoa está mimbab ikhbar, yani, quando a pessoa está a informar a respeito de uma outra pessoa. Ele não está presente, a pessoa diz: fulano, mashallah, faz muito salah, yani, à noite, fulano, mashallah, está sempre de jejum. Isso, ele nem está presente, nem está a ouvir isso. Aqui é permitido, como dissemos, mas se ele começar a exagerar nesse elogio, por mais que ele não esteja presente, isso não é permitido. Isso não é permitido. E também aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta narração, podemos tirar como lição a proibição da pessoa yani, ter takalluf, a pessoa se, yani, se esforçar, at-tasannu, como se diz na língua árabe, aquele que yani, faz de tudo para proferir ou para tirar palavras yani, que não são normais. E isso é uma doença que existe nos dias de hoje. Você encontra pessoas que você, quando encontrar ela falar normalmente, fala normal, mas quando quer escrever ou na internet ou não sei aonde, vai no dicionário, vai levar as palavras mais difíceis, até palavras que ele próprio nem sequer sabe o seu significado. Vai para dizer o quê? Fulano, mashallah, fala bem. Quando ele está a falar yani, ao público, vem com as palavras, como se diz, o português afinado. Enquanto quando ele fala normalmente, na realidade, nem usa esse português afinado. Mas, quando está nas redes sociais, quando está em frente de pessoas, vai tirar, como se diz, o português do dicionário. At-takalluf. At-tasannu'. Então, este hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam proíbe esse tipo de coisa. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos, disse para eles, yani, usem palavras, frases que vocês usam normalmente, que é parte do vosso costume. Não venham, yani, takalluf, começar a inventar palavras, tirar palavras só para me elogiar. Portanto, isso é uma grande lição para aqueles que ibtulia, yani, aqueles que foram testados com esse tipo de comportamento de começar a se esforçar para tirar palavras, para falar, como se diz, para falar bem, quando se trata de yani, falar ao público ou nas redes sociais. Você vê coisas que escrevem nos dias de hoje, até as pessoas comuns nem sequer sabem o que estão a falar. E isso é contrário àquilo que é o objetivo de yani, o objetivo de dawa. O objetivo de dawa é a pessoa chamar as pessoas a compreender a religião. E como é que as pessoas vão compreender a religião quando você vai no dicionário levar as palavras mais difíceis? As pessoas comuns nem sequer sabem o que você está a falar. E dentre as características do mensageiro é que o mensageiro, aquele que carrega mensagem da religião ou yani, divulga a religião, é que deve ser simples nas suas palavras. E esse era o profeta sallallahu alaihi wasallam, como foi descrito pelos sahabas, de que ele sallallahu alaihi wasallam, quando falava, todo mundo percebia. E ele sallallahu alaihi wasallam, até dentre os seus uslub, yani, dentre os seus yani, métodos que usava a ensinar os sahabas, repetia palavras duas, três vezes, até os sahabas memorizarem. É dessa forma que as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam foram memorizadas, porque eram fáceis, não tinha takalluf, não tinha yani, yani, palavras vindas de não sei aonde. O profeta sallallahu alaihi wasallam usava palavras bem simples e todos percebiam, até os beduínos, aqueles que nunca, aqueles que eram iletrados, os beduínos que saíam do deserto para vir ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam, todos percebiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, porque ele sallallahu alaihi wasallam usava palavras simples, usava palavras simples. E mais à frente o Sheikh rahimahullah menciona uma outra passagem, disse: An Anas radiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khayrana wa ibn khayrina wa sayyidina wa ibn sayyidina faqala ya ayyuhan nas qulu biqawlikum wa la yastahwiyannakum ash-shaytan ana Muhammadun abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Rawahu an-Nasa'i bi sanad jayyid. O Sheikh rahimahullah depois menciona um outro hadith a partir de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, onde ele disse yani que houve um grupo de pessoas que disseram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani elogiaram o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, ya khayrana, o maior dentre nós, وابن خيرنا, o filho do melhor dentre nós, وسيدنا, o nosso líder, وابن سيدنا, filho do nosso líder. فقال, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse tipo de elogio, disse: يا أيها الناس, yani o gente, قولوا بقولكم, yani usem palavras que são comuns no vosso dia a dia. ولا يستهوينكم الشيطان. Ele disse sallallahu alaihi wasallam que Shaitan não embeleze os vossos caprichos, yani não deixem que o Shaitan embeleze os vossos caprichos, yani com esses elogios fora do comum. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasulu. Eu sou Muhammad, filho de Abdullah. Ou eu sou Muhammad, o servo de Allah e o seu mensageiro. Eu sou Muhammad, o servo de Allah e o seu mensageiro. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Ele sallallahu alaihi wasallam disse: eu não gosto que eu seja elevado a um estatuto, a um grau que Allah subhanahu wa ta'ala não me deu. Fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Yani ele sallallahu alaihi wasallam disse: eu não gosto de ser elevado para um grau, um estatuto que não é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala me deu. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração, yani, semelhante à narração que a gente viu anteriormente, ele proibia os sahabas de elogiarem ele dessa forma. Yani, esses elogios que foram dados a ele sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja verdade, mas ele sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, saddan lidhari'a, yani, impediu isso para que isso não leve a outro mal, que é ele ser venerado e acabando, yani, as pessoas que fazem isso acabando caindo no shirk posteriormente. Porque o shirk não vem diretamente para os muçulmanos. O shaitan, quando vem destruir ou desviar os muçulmanos, não vem com o shirk, diz que isso é shirk, yani, siga isso, esse é o shirk. Pois, as pessoas estão yani ciente de que isso é shirk, vão cair no shirk e o shirk Allah não perdoa. Mas o shaitan embeleza coisas. Por exemplo, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam daí que disse: "Wala yastahwiyannakum ash-shaytan." Yani não deixem que o shaitan embeleze os vossos caprichos. Por quê? Porque você vai ver primeiro com exagero na religião. Depois desse exagero na religião, vai te levar a uma outra coisa, assim sucessivamente, até você sair da religião. Até você sair da religião. Daí que Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, mencionou no seu livro Fawaid, dentre as artimanhas que o shaitan usa para desviar as pessoas, ele disse que é, dentre várias coisas que ele mencionou, é que o shaitan primeiro vem. A pessoa que está mutadayyin, apegado à religião, ele vem com coisas mesquinhas. Se ele era uma pessoa que fazia orações, por exemplo, de sunna, as coisas que são yani, recomendáveis, ele primeiro vai fazer essa pessoa deixar de fazer isso. Ele não vai dizer para de fazer a oração. Não, vai dizer, yani, esses sunnas, você está ocupado, yani, nem é obrigatório. Vem assim mesmo, começa, muitas pessoas você vê... É dessa forma que são yani, pegados com o shaitan. Vem e diz, isso não é obrigatório na religião. Isso não é obrigatório. Quer dizer que não é nada. Eu posso deixar de lado. Passando um tempo, o shaitan vai começar a levar a ele a uma outra coisa. O ibada, por exemplo, o salah. Eu posso fazer... Não é necessário fazer na mesquita. Não é necessário fazer dentro da mesquita. Vou fazer aonde? Vou fazer em casa. Em casa, depois começa... vou fazer próxima, vou juntar com outro o salah, até ele tirar do salah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui cortou yani, uma das coisas que leva as pessoas ao shirk, que é al-ghulu, o exagero na religião, é algo que leva a pessoa ao shirk. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse na narração anterior, ele é a melhor das criaturas, não há dúvida disso. Mas proibiu de ser elogiado dessa forma para evitar as pessoas a caírem naquilo que é yani, o shirk ou no pecado, elogiando ele, sallallahu alaihi wasallam, acima daquilo que é o comum, e essa pessoa acabando pensando que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, tem khasais ilahiyah, tem características divinas. E é isso, como disse, que os mutasawifa, os sufis, acabaram tomando o profeta sallallahu alaihi wasallam como objeto de adoração, fazem doar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque pensam de que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem características divinas. Ouve o doar, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam responde ao doar, e dessa forma caíram no shirk. Portanto, o Sheikh rahimahullah aqui mencionou este hadith para chamar a atenção de que yani, esses elogios são coisas que Shaitan yani, embeleza nas pessoas. Começa com elogio e acaba caindo naquilo que é yani, ou shirk ou algo que é proibido na religião. E antes de terminarmos a nossa aula, vamos ler uma passagem muito boa de Imam Abdurrahman يعني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عند نتو دي شيخ محمد بن عبد الوهاب quando explicou este hadith, e ele mencionou yani, bastante coisas benéficas, mas vale a pena refletirmos aqui em algumas palavras que ele mencionou. رحمه الله disse: واخبر صلى الله عليه وسلم ان مواجهه المدح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. يعني ال دي سي رحمه الله de que o profeta sallallahu alaihi wasallam nestas duas narrações que a gente viu esclareceu de que al-muwajahat bil-madh, como mencionamos anteriormente, aquele que dirige alguém com elogio, isso, por mais que seja verdade, é uma das coisas de amal al-shaytan, é um dos atos que Shaitan é que encoraja. É algo que Shaitan é quem encoraja. Portanto, aqueles que colocam-se a elogiar pessoas na sua presença, quem levou eles a fazer isso é Shaitan. Pois, Shaitan, como mencionei há bocado, tem objetivo. Quando quer tirar a pessoa yani, do caminho correto, vem com. Yani, ele tem passos que ele dá. Primeiro, vai te fazer você perder interesse em determinadas coisas e assim sucessivamente, até te levar naquilo que ele quer, que é a shirk. E Shaitan não quer das pessoas senão shirk. E esse shirk pode ele te levar de várias formas. Pode te levar de várias formas, de acordo com aquilo que é o teu tadayun, a sua prática da religião. Portanto, aquele que passa a vida a elogiar as pessoas, então saiba que isso é de amal shaitan, é um dos atos de shaitan. Aquele que elogia as pessoas na sua presença, então saiba de que isso é um dos atos de shaitan. لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه وذلك ينافي كمال التوحيد. Por que isso yani, é um dos atos de Shaitan? Disse Rahimahullah, porque quando a pessoa é elogiada, começa a ter no seu, o seu coração começa a ter esse gosto de ser elogiado. Yani, ele começa a pensar, mashallah, então eu sou algo valioso, eu tenho valor. Se as pessoas me elogiam, yani, então tenho valor. Então começa a criar esse ta'adhum al-mamduh fi nafsihi. A pessoa que é elogiada começa a criar dentro dele yani, ta'zim al-nafs, orgulho de si próprio. Mashallah, eu, fulano está sempre a dizer, ustado, anta fulano, ustado, tu és o melhor, ou tu memorizaste, ou ele começa a pensar, oh, mashallah, eu estava aqui, eu sou o melhor. E veja só que ele, Sheikh Rahimahullah, que disse que isso é amal shaitan, é um dos atos de shaitan. Quer dizer que você foi pegado com Shaitan por via desse fulano. E veja que no primeiro hadith a gente mencionou de que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para aqueles que elogiaram ele de que vocês não sejam mensageiro de Shaitan. Não sejam o quê? Mensageiro de Shaitan. Quer dizer que aqueles que elogiam as pessoas, yani, quando se dirigem as pessoas yani, na sua presença ou dessa, coisa dessa natureza, são mensageiros de Shaitan. E Shaitan quer te levar para você ser um motivo de desviar fulano. E quantas pessoas caíram na perdição, na sallallahu alaihi wa sallam, por causa desses elogios? Outros foram elogiados como yani, Imam al-Thaqalain. Yani, foi elogiado na sua frente numa qasida ou num poema de que ele era imam dos jin e dos seres humanos, e ele nem falou nada. E você ver a situação dele hoje, é um indivíduo que caiu na perdição, na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esses elogios, muito cuidado, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou, esses que vêm com esses elogios são mensageiros de Shaitan. Você não fica a pensar de que, oh, mashallah, estou sendo elogiado, mashallah, e isso é algo bom. Não. O Shaitan enviou esse indivíduo e ele tem um objetivo contigo. E qual é esse objetivo que ele tem contigo? É te levar no abismo. Tanto o Sheikh Rahimahullah disse que esses elogios levam a pessoa a começar a ter orgulho de si próprio. وَذَلِكَ يُنَافِ كَمَالُ التَّوْحِيدِ. E isso, yani, esse orgulho que começa a surgir quando a pessoa é elogiada, yunafi kamal al-tawhid, isso é contrário àquilo que é o verdadeiro monoteísmo. Quer dizer, se você tiver essas características, yani você tem orgulho de si próprio, coisa dessa natureza, você ainda não chegou ou ainda não completou o teu monoteísmo. Quer dizer que o teu monoteísmo é incompleto, pois o verdadeiro monoteísta não tem essas características, não tem essas características. E mais à frente ele disse: وَمَحَبَّةُ الْمَدْحِ مِنَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ يُخَالِفُ مَا يُحِبُّ اللَّهِ مِنْهُ. Yani, quando a pessoa gosta de ser elogiada, isso é algo que contraria aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ver nos seus servos. Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ver nos seus servos a humildade. E a humildade não é possível surgir na pessoa quando a pessoa gosta de ser elogiada. Quando a pessoa gosta de ser elogiada. وَالْمَادِحُ يُغِرُّهُ مِنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ آثِمًا. Bem como aquele que elogia também, cai no pecado, pois ele é o motivo da perdição do outro. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionei numa das narrações, disse, quando viu um sahaba elogiar um outro sahaba, ele disse: você cortou a cabeça do teu irmão. Você cortou a cabeça do teu irmão. Quer dizer que esse teu elogio pode ser um motivo da perdição do seu irmão. Quer dizer que você foi o motivo da perdição do seu irmão. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا. Quer dizer que você nunca chegará ao grau da verdadeira adoração a Allah subhanahu wa ta'ala enquanto você não detestar ser elogiado. Quer dizer que o grau mais elevado da ibada, da ubudiyya, da submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa não tem essa característica de gostar de ser elogiado. Pois quanto mais, quanto mais a pessoa se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala, mais distante fica dessas coisas, gosto de elogio e coisas dessa natureza. Daí que os ulamas mencionaram de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como ele atingiu o grau mais elevado de submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, não aceitava ser elogiado devido ao conhecimento que ele tem da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você tem o conhecimento da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e você se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala, então você vê a si próprio como um indivíduo insignificante. Daí que quando alguém vai tentar te colocar em cima, você coloca essa pessoa de lado. Pois você sabe de que a grandeza absoluta pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. والنهي عنه صيانة لهذا المقام. A proibição do elogio também é para proteger a pessoa desse nível, que é o nível de submissão completa a Allah subhanahu wa ta'ala. فمتى أخلص الذل لله, quando a pessoa for verdadeiramente ou for sincero na humildade a Allah subhanahu wa ta'ala ou para com Allah subhanahu wa ta'ala, والمحبة له, e se a pessoa for de facto ter amor somente a Allah subhanahu wa ta'ala, خلصت عماله وصحت. Ele, rahimahullah, o que quer dizer com isso? Quer dizer que quando a pessoa tem verdadeiro amor a Allah subhanahu wa ta'ala, e como vimos nas aulas que passaram, de que o coração, se tiver somente Allah subhanahu wa ta'ala, não vai aceitar ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala no seu coração. Daí que você, quando vem e quer elogiar a ele, ele vai te proibir esse elogio, porque o seu coração está completo, não há espaço para outra coisa, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a obediência, a submissão completa a Allah subhanahu wa ta'ala implica a pessoa ser completamente humilde a Allah subhanahu wa ta'ala e somente amar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você se amar ou se você gostar de ser elogiado, então o seu amor não é completo para com Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o amor completo, como vimos no capítulo de Babul Mahabba, capítulo sobre amor, o teu coração deve estar repleto de amor a Allah subhanahu wa ta'ala. E se você tiver amor pelo madh, elogio, então quer dizer que você diminuiu o seu amor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o seu coração entrou uma outra coisa além de Allah subhanahu wa ta'ala. E disse mais à frente: فَمَتَا أَدْخَلَ عَلَيْهَا مَا يَشُوبُهَا مِنْ هَذِهِ شَوَائِبِ دَخَلَ عَلَى مَقَامِ الْعُبُدِيَّ بِالنَّقْسِ أَوْ الْفَسَادِ. Se o teu coração entrar uma dessas doenças, que é o orgulho ou o gosto de ser elogiado, isso irá de diminuir a sua submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, ou irá de destruir aquilo que é a sua submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse mais para frente, só para terminar: وَهَذِهِ الْآفَةِ قَدْ تَكُونُ مَحَبَّةُ الْمَدْحِ سَبَبًا لَهَا وسلما إليها والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. Ele disse, rahimahullah, de que a destruição que a pessoa incorre devido ao seu orgulho pode ser uma das razões que levou a pessoa a cair nesse abismo, é o gosto de ser elogiado. O gosto de ser elogiado. E esse gosto de ser elogiado pode ser uma escada, ou um motivo da pessoa cair no abismo, que é a pessoa cair no orgulho. E o orgulho vai levar a uma outra coisa, essa outra coisa, e assim sucessivamente a pessoa irá de cair na perdição. Irá de cair na perdição. وَالْعُجْبُ يَكُلُ الْحَسَنَاتِ, yani, o orgulho que a pessoa tem sobre si próprio, a arrogância, يَكُلُ الْحَسَنَاتِ, yani, quer dizer que essa má característica que a pessoa tem no seu coração faz com que as suas boas ações sejam eliminadas. As suas boas ações sejam eliminadas. كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبِ, da forma como o fogo queima a madeira. Da forma como o fogo queima a madeira. E o Sheikh Rahimahullah mencionou vários outros benefícios, mas o tempo não nos permite ler todos eles, mas é suficiente para a gente ter uma ideia de que não convém ao monoteísta, aquele que quer completar o seu monoteísmo, não convém ele ter essas más características, como é o caso de Hubbul Madh, o gosto de ser elogiado. E isso, na sallallahu alaihi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso, é algo que tornou-se comum em muitos de nós, na sallallahu alaihi wa sallam, principalmente com essas coisas de redes sociais. Há pessoas que quando escrevem algo, querem ser elogiados. Quando não têm os likes, os gostos e coisas dessa natureza, é como se o seu coração ficasse triste. Eu publiquei algo, ninguém me elogiou, ninguém disse mashallah, ninguém disse jazakallah khaira. Fica triste. E quando tem isso, mashallah, fica contente. Assalamu alaikum wa salam. Portanto, o muçulmano deve proteger o seu coração de tudo aquilo que leva ele à destruição da sua própria religião. Veja que aqui o profeta, sallallahu alaihi wasallam, como disse o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab no seu título, de que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, protegeu o monoteísmo cortando tudo aquilo, todos os caminhos que levam a pessoa ao shirk. Todos os caminhos que levam a pessoa ao shirk. E como disse, Shaitan, quando chega nas pessoas, ao monoteísta, não vai dizer que isto é o shirk, comete lá shirk. Vai levar a pessoa a bitadar ruj. Vai levar a pessoa passo a passo. Dá este passo, isto é pior. Mashallah, as pessoas estão te elogiar, mashallah, você tem muito conhecimento, você tem isso, você tem aquilo. Até você cair na perdição. Portanto, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os nossos corações dessas doenças e que Ele subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça completar o nosso monoteísmo e a nossa submissão a Ele subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.